quero que você vire para quem está no seu lado e diga assim: irmão, você consegue. Eu consegui chegar até aqui. Diga assim: agora, filho do rei, se tu não deu glória a Deus até agora, misturado com aleluia, a partir de agora te alegra porque o Senhor Jesus está aqui. Faixa 2, eu vim aqui para te engrandecer. Eu vou profetizar a tua bênção, eu vou determinar tua vitória. Vou levantar as mãos, repreender o vento. Deus vai mudar o curso dessa sua história. Eu vou te declarar um campeão, e com autoridade vou profetizar. E hoje esta porta vai abrir, na unção divina você vai passar. Você crê? Escute. Você já foi provado e aprovado, é hora de mudar. Vem aqui. Estou te declarando abençoado, estou repreendendo toda maldição, estou determinando teu milagre. A vitória é tua, Deus já decretou. Comece agora mesmo a usar a sua fé, exercer o seu direito de filho do... Levanta assim, ó. Filho do rei, a tua terra prometida mana leite e mel. Você é multimilionário, herdeiro do céu. A tua história de conquista não acaba aqui. Ei! Filho do rei, o céu inteiro está olhando pra você agora. Está acreditando na tua vitória. Eu também. Cadê os quatro filhos do rei aqui em Goiânia? Você consegue. Acredite no que eu digo, você consegue, porque Deus, pastor, está contigo. Assuma o controle, toma posse do que é teu. Você consegue, você é. Cadê os filhos do rei? Eu quero ver, levante a sua mão. Eu profetizo mudança. Eu jamais pensaria isso aqui, pastor Gilmar. É Deus. Você já foi provado e aprovado. É hora de mudar esta situação. Estou te declarando abençoado. Estou repreendendo toda maldição. Estou determinando teu milagre. A vitória é tua, eu já decretei. Comece agora mesmo a usar a sua fé, exercer o seu direito. Ei, irmão, você crê? Levanta a tua mão assim, ó. Filho do rei, a tua terra prometida mana leite e mel. Você é multimilionário, herdeiro do céu. A tua história de conquista não acaba aqui. Ei! Filho do rei, o céu inteiro está olhando pra você agora. Está acreditando na tua vitória. Você crê? Levanta a tua mão assim, ó. Olha só. Você consegue. Acredite no que eu digo. Você consegue. Porque Deus está contigo, campeão. Assuma o controle. Toma posse do que é teu. Você consegue. Você é. Levanta a tua mão assim pra Jesus assim, ó. A tua terra prometida mana leite e mel. Você é multimilionário, herdeiro do céu. A tua história de conquista não acaba aqui. Filho do rei, o céu inteiro está olhando pra você agora. Está acreditando na tua vitória. Eu também acredito. Você vai chegar lá. Você consegue. Acredite em nome de Jesus. Você consegue, porque Deus está contigo. Assuma o controle, toma posse do que é teu. Você consegue, você é filho de Deus. Você consegue, você é filho de Deus. Para quem tem glória a Deus, levanta a tua mão glorificando o Rei dos Reis. Aleluia. Quantos podem glorificar e aplaudir a Jesus Cristo? Deus seja louvado. Depois procure aí os CDs, DVDs do cantor Douglas Júnior. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Quem considera-se grande não precisa dele. Que coisa. Aleluia. Pode o cristão ficar deprimido? A maior arma que o diabo tem usado para deprimir muitos filhos de Deus. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 13. Localize, por favor. Números, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos, começando com o versículo 25. Glória a Deus. Quero que todos fiquem atentos agora. Vamos ler a palavra do Senhor. Números, capítulo 13. Quem já encontrou, por favor. Vamos ler a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram os espias da terra à terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Paran e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus e os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Toda a igreja vai ler comigo de forma uníssona e enfática o versículo 33. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberta onde nós lemos. Tome assento, por favor. Meus irmãos queridos, meus amigos, todas as famílias que estão aqui enchendo o santuário do Senhor e aqui estão aí dos seus lares e diferentes lugares, também prontos para ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza de que estão adorando a Deus e cultuando ao Senhor. Nós estamos estudando a palavra de Deus sobre este tema: pode o cristão ficar deprimido? Nós já consideramos, na primeira etapa desta exposição bíblica, que a depressão é uma doença complexa e que ela tem diferentes origens e também diferentes consequências. Para o cristão, pode vir uma depressão por causa de desvio espiritual, queda espiritual, desobediências, enfim, pecado. Mas nós observamos também, com base na vida de Elias, um autêntico profeta de Deus, esta espécie de desesperança e com íntimas de amor, e assim, hoje à noite, eu estou com a inspiração de Deus e com o conhecimento facultado por Deus e com a autoridade de Deus para revelar-lhes uma artimanha, uma arma poderosíssima de Satanás, a predileta dele, a que ele mais usa, a maior arma do diabo para deprimir o cristão. Quero lembrá-los de um ensino que ministrei aqui há algumas boas terça-feiras atrás, quando eu falava do que Jesus falou, eis que o machado já está posto à raiz da árvore. Quantos lembram disto? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. E nós mostramos que todo problema está na raiz. E o machado, que é a palavra de Deus, tem que localizar as raízes. Nossos problemas estão no lado espiritual, na mente, na alma, nos pensamentos. Então eu quero dizer para vocês, as maiores armas de Satanás e as mais fortes armas do seu arsenal são usadas contra as nossas emoções. Na área psicológica, Satanás não tem prazer de apenas ferir o seu braço, ferir a sua perna, ferir o seu estômago. Ele sabe que existem antibióticos eficientes para sarar tudo isto. Ele quer ferir as suas emoções. Ele quer ferir a sua alma. Ele quer ferir o seu espírito. E ele usa armas para nos ferir nesta área. Ele quer nos atingir. Sabe com o quê? Com medo. Quer nos atingir com raivas, preocupações. Quer nos atingir com senso de culpa. Mas existe uma arma maior. Ele usa. E que lamentavelmente tem funcionado. Na maioria das pessoas, em milhões e milhões de vidas. E tem funcionado lamentavelmente na vida de muitos cristãos. Que arma é esta, pastor Gilmar? Querem saber qual é a arma mais poderosa que o diabo usa para deprimir os cristãos? É a arma dos sentimentos de inferioridade. Em outras palavras, incapacidade e falta de autoestima. Na medicina atual, na linguagem do dia a dia, sentimento de inferioridade está sendo bem definido como baixa autoestima ou uma falta de autoestima. Esta palavra virou rotina hoje em dia. Até muitos, sem saber o que estão dizendo, amanhece o dia arrasado e diz: a minha autoestima desapareceu. Não tenho mais autoestima. Esta é uma arma que o diabo tem usado para ferir muita gente. Mas olhe bem aqui para mim, antes que eu lhe diga o que é isso e como Satanás tem deprimido muitas vidas com esta arma. Eu quero que você entenda com palavras simples o que é a imagem própria, a autoestima. O que é isto, pastor Gilmar? Ouça o que eu vou lhe dizer. A imagem própria, ou a autoestima, é a imagem própria de cada indivíduo. É o conjunto de sensações ou conceitos que ele forma a respeito de si mesmo. Repita isto comigo, levante a mão assim. Todos com as mãos levantadas, por favor. Diga comigo: autoestima é a imagem própria que cada indivíduo tem de si. Diga: é o conjunto de sensações e de conceitos que ele forma a respeito de si mesmo. É isto, meus irmãos. Isto é autoestima, é a imagem própria. É a imagem que você tem de você mesmo. É a imagem que você tem do seu ser. É a imagem que você tem da sua pessoa. É a maneira como você se define. É o conjunto de sensações, principalmente sensações, que compõem o seu próprio eu. E eu quero que você entenda mais outras coisas que não são difíceis de compreender. Até porque eu não sou homem de coisas difíceis. Eu sou um homem muito simples. Todavia, ensino as maiores ciências da vida, porque o meu manual é a Bíblia. Queridos e queridas, de perto e de longe, eu quero que saibais que a imagem própria de cada pessoa, ela vem de quatro fontes distintas. Ou em outras palavras, existem quatro fontes distintas que vão compondo, influenciando, formando a imagem própria de cada um. Primeira fonte, o mundo exterior. É a primeira fonte. Isto fala de nossas famílias, pai, mãe, irmãos, primos, parentela. Isto fala do relacionamento com outras pessoas. Isto vai formando a nossa imagem. Nós vamos, chegamos no lar. Nos entendemos como pessoa, como personalidade. Esse é o meu pai, essa é a minha mãe, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã. Esse é o meu primo, esse é o meu avô, esta é a minha avó. A formação deles, a postura deles, o caráter deles, os costumes deles, a linguagem deles, vão formando a nossa imagem. É por isso que em ocasião oportuna eu vou mostrar-lhes pessoas que sofrem de uma autoestima baixa, arrasada, desde a infância. Porque desde que nasceram, que escuto os pais dizendo assim: a Maria é mais inteligente do que o José. A Maria se sai melhor. Ah, o José não passou no concurso. Se fosse Maria, passaria. Ela entende. Ela é inteligente. Ele, ó, a orelha. E desde que nasceu, escuta isso. Ele é mais bonito. Ele é mais educado. Ele é melhor. Ele é mais simpático. E assim vai. De forma que a nossa autoimagem, autoestima, ela tem essa primeira fonte alimentadora. O mundo externo, famílias e pessoas com quem nos relacionamos. Eu quero que você entenda também que a outra fonte que desde, não só do nosso nascimento, mas desde o período uterino, vai influenciando a nossa autoestima. Sabe qual é? É o mundo interior. Os elementos físicos e emocionais com os quais somos formados. Irmãos, nós fomos formados com físicos, ossos, músculos, tendões, mas nós somos formados também com emoções, com alma, com psique. E este lado emocional, ele começa a ser formado e formando a nossa imagem também desde cedo. É por isto que gestações rejeitadas pode trazer à luz crianças atrofiadas, gestações amaldiçoadas, repugnadas. Tome cuidado, às vezes, sem perceber, o pai quebra a parede da casa. Quando a mãe traz o resultado e vem sorrindo assim: meu amor! Ele diz, fala, estou gestante. Ele diz, maravilha. E ela diz assim: é menina. Ele diz, lástima. Que lástima. De novo. Queria menino. Isso parece tão simples. Mas se isto continuar, o feto pode sentir. E depois de dar luz, se continuar isto ficando no seu ouvido: papai ficou triste, mamãe chorou, me rejeitaram, lastimaram, praguejaram, disseram que queriam, era um menino, chegou uma menina, e estavam querendo, era um macho, e chegou uma fêmea. Não deixe isto demorar 24 horas na sua casa, porque chegou uma vida que não tem culpa de nada, e que veio da parte de Deus. Aprenda a constituir um lar. Situações internas. Todos nós sabemos a verdade de que não existem duas crianças iguais. Logo, não existem dois adultos iguais. Isto é autoestima, imagem própria. Como ela é formada? Eu quero lhes dizer algo que assusta, e você precisa atentar para isto, porque é aqui que você começa a entender quando é que Satanás põe a mão nesta arma. Quando é que Satanás engatilha esta arma para mexer com a nossa autoestima e querer nos destruir? Satanás é a outra fonte influenciadora da nossa imagem própria ou da nossa autoestima. Por que que ele é esta outra fonte influenciadora? Porque sendo ele sagaz, perspicaz, sendo ele muito sagaz, ele consegue detectar, porque nós revelamos com comportamentos, com reações, com gostos. Nós revelamos isso. Ele consegue detectar nossas fraquezas, nossas emoções, nossas fragilidades. Ele consegue detectar por nossas palavras, por nossos gestos, ações e comportamentos, como estamos nos sentindo, e abrimos uma janela para ele. Abrimos uma brecha para ele. A Bíblia já nos previnia disto, pois a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele vai meter a mão onde não é dele, onde ele não tem direito, mas ele é usurpador, ele é nojento, ele é cínico, ele é demolidor, ele é destruidor. Jesus desmascarou, disse: ele veio para matar, roubar, destruir. Se você abrir uma janela para ele, ele vai tornar suas emoções, a sua alma, a sua mente em bagaços. Mas hoje eu estou com a autoridade do Todo-Poderoso e nós vamos fechar as janelas para ele. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão dele agora. Diga assim: hoje é dia de bater a porta na cara de Satanás. Declare isto, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Só para que você fique sabendo que de fato ele é astuto, mas Jesus revelou, Jesus nos entrega a ficha dele completo. João 8,44, Jesus disse: Satanás é o pai da mentira, pois fala mentira desde o princípio. E Jesus disse: quando ele fala mentira, ele está falando do que lhe é próprio, da sua índole. Porque ele é o pai da mentira. Levante a mãozinha comigo, mão santa. Diga assim: Satanás, você não vai mais me enganar. Diga: Satanás, quando tentares falar aos meus ouvidos e querer me destruir, e destruir minha autoestima, isto não vai mais funcionar. Porque Jesus está me dizendo que tu és mentiroso, mentiroso, mentiroso. Jesus disse que ele é acusador dos santos. Olhem para mim, diz a Bíblia em Apocalipse 12 e 10. Desceu para a terra com muita fúria o dragão, a antiga serpente, o acusador dos santos. Pegue na mão do seu irmão para ajudá-lo agora. Diga: irmão, quando Satanás estiver querendo acusar a sua mente, lembre-se, ele é acusador. Diga: Jesus é o teu justificador. Não solte a mão do seu irmão. Diga para ele: você quer a ficha completa de Satanás? Pergunte para ele. Diga: Satanás, ele cega o entendimento. Ouça, não solte a mão do irmão. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Satanás pega a massa, machuca, tritura a autoimagem, a autoestima de uma pessoa, ele conseguiu cegar a mente da pessoa. Mas segure a mão do irmão e diga: a luz da glória de Cristo, a luz da verdade, o poder da verdade está iluminando a sua mente, está clareando a sua mente. Ore com o irmão cujas mãos você está segurando. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de tirar as armas da mão do diabo. Hoje é dia de bater a porta na cara do diabo. Hoje é dia de amarrar o valente e tomar as suas armas. Levante a mão para vibrar, para adorar, para exaltar a Jesus. Ouça com a mão levantada. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore-o. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A quarta fonte que alimenta a autoimagem, a autoestima de qualquer pessoa é Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. É por isso que diz a Bíblia em Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Repita isso comigo. Provérbios 23 e 7. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Ajude o seu irmão e dê a sua mão, pastor Manuel. Pegue na mão do seu irmão. Receba a autoridade de Deus agora. Mas receba porque eu estou repartindo com você. Receba e diga assim: irmão, você não é o que o diabo diz que você é. Irmão, você é o que Deus diz que você é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como diz os irmãos mais experientes, se é para ele, mais forte com glórias e com louvores. Aleluia! Assim como o homem se imagina ser, assim ele é. Aleluia! A psicologia levou mais de 100 anos para descobrir isto. E a Bíblia já dizia: assim como você se imagina ser, assim você é. Logo, nós vamos chegando lá. Se você acha que você é largada, você já está parecendo com ela. Se você acha que você é um macaco, eu já estou achando você parecido. Se você acha que você é um João ninguém, não somos nós que estamos dizendo isto. É você quem está dizendo. Se você acha que você é um velho babaca, não somos nós que estamos dizendo isto. É você quem está dizendo isto. Se você acha que você é a esposinha analfabeta, analfabeta, caipira, bobinha e bestinha, não somos nós que estamos dizendo isto. É você quem está dizendo isto. Toda vez que é a voz do diabo querendo manipular sua mente, Deus está dizendo: eu te respeito como gente. Eu te dei uma autoestima. Eu te dei um livre-arbítrio. Eu te salvei. Eu te dei perdão. Eu te valorizei. Eu firmei os teus pés na rocha, eu escrevi o teu nome no livro da vida, eu fiz de ti templo do meu espírito. Tremenda robacai. Xarabagandarabahat. Liribihoremikandaramanai. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos continuar e mais no máximo 15 minutinhos. Quais são os efeitos desta arma destruidora de Satanás na vida do cristão? Pode o cristão ficar deprimido? Imagem própria fraca. Imagem própria negativa. Vida sem autoestima. A pior arma que Satanás, a maior, que ele usa para destruir o cristão. E quando ele consegue fazer isto, pastor, quais são os seus efeitos destruidores? Não esqueça isto em primeiro lugar. uma autoimagem fraca. Sabe o que é que ela faz? Ela paralisa o nosso potencial. Irmãos, toda pessoa que tem uma imagem fraca de si mesmo, toda pessoa que tem uma imagem negativa de si, esta pessoa está paralisando o seu potencial. Potencial emocional, potencial espiritual, potencial físico, potencial trabalhista, e assim por diante. Tudo fica paralisado. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui, que quem me contou você conhece. Foi Jesus que me contou. Na palavra. Jesus contou uma história, mas a Bíblia é tão perfeita, e nós não descobrimos isso com facilidade. Mas tem hora que o Espírito Santo revela. Querem ver uma pessoa sem imagem própria? Jesus contou a parábola dos talentos. Quem era quem na parábola dos talentos? Um recebeu quantos talentos? 5. Outro recebeu quantos? Outro? Então vamos lá. 5. Quer mais? 2. E 1. Esse que recebeu um, Jesus sabia o que estava falando. Este tinha imagem própria negativa. Ele pegou um talento e disse: eu não vou conseguir nada com esse talento. Eu não tenho capacidade para multiplicar isso aqui. Eu não tenho capacidade para tocar isso aqui. Eu já sei como é que vai ser. Aquele que recebeu 2 vai apresentar um relatório melhor do que o meu. O que recebeu 5 vai ultrapassar de mim. Eu não dou conta mesmo. Não vai adiantar nem investir. Não adianta nem eu pensar. Não adianta nem eu me animar. Não adianta nem eu mexer. Não adianta nem eu começar. Quem tem alta imagem fraca nunca começa. Está sempre congelado. Não adianta começar. Não vai dar certo. Vai parar. Vai quebrar. A vergonha será maior. Eu não vou nem me lançar isso. Quer saber de uma coisa? Já que não vai dar certo mesmo, e aquele que tem mais do que eu vai terminar me humilhando, eu vou passar maior vergonha. Eu vou pegar este negócio e vou enterrar. Vou colocar debaixo da terra. Vou enterrar. Segure o que o Espírito está me revelando. Imagem fraca de si. Quando você começa a duvidar de si, dentro de pouco tempo você vai duvidar dos outros. Ninguém merece confiança, ninguém presta. Ninguém vale nada. E daqui a pouco, se você duvida da criatura, vai chegar a hora que você vai duvidar do Criador. Vai chegar a hora que você vai dizer: foi o Criador que foi o culpado. Criou errado. Fez errado. Defeito de fabricação. Aí ele começa aquela oração errada. Senhor, o Senhor não me ama mesmo, não. Eu vivo jejuando, orando para aquela irmã o Senhor dá. Para aquele irmão o Senhor deu. Ele anda próximo, anda abençoado. Eu estou me arrastando. O Senhor não é bom. O Senhor também tem preconceito. O Senhor também não é bonzinho, não. Quando você começa a duvidar de todas as criaturas, vai terminar duvidando do Criador. E o homem da parábola chegou e disse: olha, Senhor, sabendo eu que tu gostas de colher onde não plantou. Ô, rapaz, quem foi que te falou isso a meu respeito? Ó, o doido da parábola. Senhor, eu sabendo que o Senhor colhe aonde não plantou, eu peguei o teu talento e guardei, enterrei no chão. Enterrei, Senhor, porque eu já sabia, o Senhor é severo. Eu conheço a sua caricatura. O Senhor é demolidor, o Senhor pisa. O Senhor mata mesmo, a gente não dá conta. Aí eu enterrei. Isto é que o diabo está querendo fazer com todos nós. Pegar nossa vida, nossos projetos e dizer: enterra, seu infeliz. Enterra, seu nojento. Enterra, seu fraco. Enterra. Hoje o Senhor está dizendo: vem para fora. Vem para fora. Só serve as duas. levante as duas mãos para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Existe uma ave que a maneira dela se defender é enterrando a cabeça no chão. Quem sabe o nome dela? Avestruz. Ela pensa que enterrando a cabeça resolveu o problema. Escondeu o corpo inteiro. Aí chega lá, bobone. Não vou nem dizer o que é que fica para fora. Dê um toquezinho no seu irmão, vai. Aquele toque. Toque nele e diz assim, enterrar. Não vai resolver. Satanás quer nos enterrar. Satanás quer nos sepultar. Isto não resolve. Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Quantos querem adorar a Deus? Se você não abrir os olhos e deixar ele usar esta arma e tocar na sua imagem, sabe o que é que vai acontecer? Aleluia! Uma imagem negativa destruída vai destruir os seus sonhos. Vai destruir os seus sonhos. Irmãos, quando eu falo de sonhos, eu não estou falando de sonhos fantasiosos. Eu estou falando de sonhos projetos. Eu estou falando de sonhos, perspectiva de vida. Eu estou falando de sonhos, visualizar novos horizontes. Eu estou falando de sonhos que nos fortalece e a gente marcha em ação. Aleluia. Tem hora que não temos que correr e nem que andar. Temos que marchar. O Senhor diz, Moisés, desce e diga ao povo que marche. Que marche, que marche, que marche. Aleluia! Quem está marchando, não está correndo e não está só andando. Está sabendo que está saindo para a batalha. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para você. Olhe para a minha aliança. Olhe para cá. A Bíblia nos mostra e nos convence de que uma das características do Pentecostes e da vida cheia do Espírito Santo é renovar e restaurar a capacidade de voltar a sonhar. Pode levantar a mão comigo. Diga assim comigo. Uma das características do poder do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo, é a capacidade de nos restaurar, a capacidade de sonhar. Segure a mão comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, Pedro fala da profecia de Joel, diz, senhores, nós não estamos embriagados, sendo esta a nona hora do dia, mas o que está acontecendo aqui é o que fora dito pelo profeta Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, sobre os meus filhos e sobre as minhas filhas. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Aleluia. Pegue assim na mão do seu irmão agora. Aleluia. Diga, o Espírito Santo nos capacita, nos sara, nos restaura e nos ajuda a voltar a sonhar quando parece que tudo acabou. Ore com o seu irmão. Aleluia. Aleluia. O que Deus está fazendo aqui é muito sério. O que Deus está fazendo aí longe é muito sério. Aleluia. Os irmãos estão só trazendo as listas dali. Meu Deus. Aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero mostrar para você. Abra a Bíblia se já está aberta. Mantenha. Em Números capítulo 13. O que é que vai acontecer se Satanás conseguir armar, acionar esta arma contra a sua vida, a da imagem negativa? Sabe o que é que vai acontecer? Vocês já viram aqui? Moisés enviou quantos? 12 espias para espiar a terra prometida. Eles foram lá, passaram quantos dias? 40 dias. Só é que quando eles voltaram de lá, não obstante voltaram trazendo um cacho de uva que era preciso carregar em uma vara por alguns homens. E disseram: esta é a cidade. A cidade realmente mana leite e mel. Está comprovado. Jerusalém e a Palestina têm ouro, diamante, petróleo. Tem tudo. Por isso que o Senhor disse: é uma terra que mana leite e mel. Mas eles agora começaram a dizer: olhe, só tem um detalhe. A terra é terra de gigantes. Os gigantes moram lá. A terra consome os seus moradores. Eles disseram: minha gente, a terra é boa, mas os homens que moram nela são muito maiores do que nós. Olhem para minha mão. Eles disseram: nós éramos aos seus olhos como? Como gafanhotos. E aos olhos deles também éramos como gafanhotos. Aqui é que está a questão. Eles disseram: nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Eles mesmos estavam dizendo isto. Eles mesmos estavam dizendo: nós não somos nada. Sabe o que é que eles estavam dizendo, irmãos? Primeiro, olhe para minha mão outra vez. Moisés escolheu, sob a ordem de Deus, 12 príncipes de Israel. Diga comigo: 12 príncipes. De cada tribo, um príncipe. Sabe o que é que eles estavam agora dizendo? Nós não somos príncipes. Nós somos pigmeus. Moisés escolheu 12 príncipes para olhar a terra. Eles voltaram dizendo: nós somos gafanhotos. Os homens lá são fortes, são grandes. Eles estavam dizendo: nós não somos príncipes, nós somos pigmeus. Eles estavam dizendo: eles são gigantes. Nós somos pigmeus. Eles são fortes, nós somos fracos. Eles estavam dizendo: eles são muitos, nós somos poucos. Eles estavam dizendo: eles vivem em cidade boa e rica, nós vivemos no deserto. Eles estavam dizendo: eles sim são reis. Nós pensávamos que éramos príncipes. Aos seus olhos, eles disseram: não somos nada. Acabamos. Sabe o que é que acontece quando Satanás consegue engatilhar esta arma? Ele faz a pessoa se autodesprezar. Ele faz a pessoa murmurar. Ele faz a pessoa se encher de ingratidão. Ele faz a pessoa se encher de insolência, ou seja, insultos contra Deus. Eles murmuraram: para que Deus nos trouxe? Para cá melhor seria ter ficado no Egito. Quando ele consegue nos tocar com esta arma, ele gera medo. O inimigo é maior. Nós éramos como gafanhotos perto dele. Quando ele consegue nos tocar com esta arma, aí nós não obedecemos e nem cremos mais em liderança. Eles disseram: Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Satanás nunca vai conseguir ferir a todos. Aleluia. Aleluia. 10 contra 2. Pois eram 12. 10 diziam: não adianta. 2 diziam: adianta sim. 10 diziam, eles são mais fortes do que nós. 2 diziam, mas se o Senhor se agradar de nós, ele nos entregará esta terra. 10 diziam, nós éramos como gafanhotos diante deles. Agora eu estou parafraseando. 2 diziam, nós não conhecemos a teologia do inseto. Certamente Josué e Caleb diziam, eu não ando me rastejando. Eu sou gente, eu tenho alma, eu tenho espírito, eu conheço Yahvé, Jeová Elohim. Se você é gafanhoto, saia da frente, porque já estamos indo em direção a Canaã. Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Irmão, o diabo agora vai perder esta batalha. Acabou? Oh, meu Deus, quantos irmãos na igreja que muitas das vezes ele é procurado pelo ministério, pela liderança da igreja. Ele diz assim, irmão, você pode lecionar na escola dominical? Ele diz, tenho vergonha, eu não sei falar à frente de ninguém. Quantos a gente pergunta, irmão, você pode dar um testemunho lá na reunião das irmãs ou dos irmãos? Não, eu não sei falar, eu não vou falar nada lá. Irmão, você pode evangelizar de casa em casa? Eu tenho medo de fazer isso. Irmão, você pode cantar no grupo? Ô, pastor, por que o senhor não fala com fulano? Ele canta melhor do que eu. Até onde você vai, seu gafanhoto? Até onde você vai? Dizendo que não é, não tem, não pode, não sabe, não consegue? Quantos nesta noite querem usar o escudo da fé? Levantar-se com autoridade para dizer, Satanás! Você não vai mais mexer na minha imagem, na minha autoestima, no meu coração. Quantos querem dizer, Satanás? Eu não sou e não serei o que você diz que eu sou o que serei. Eu sou e serei o que Deus diz que eu sou. Fique de pés agora. Aleluia. Aleluia. Se nós ainda estivermos aqui na terra e não no céu, domingo, não vai ser na outra terça, domingo, nós vamos continuar sabendo como é que o Senhor nos cura desta situação. É domingo, e na terça continua. Olhem para cá. 2 casos. Domingo à noite, eu chorei com um obreiro nosso, não daqui, mas de Brasília, no gabinete, depois do culto. Oh, como ele estava em pedaços. Porque alguém dizia para ele, você não é. Você é um analfabeto. Você não prega. Você não sabe de nada. E ele absorveu isso. O Espírito Santo me faz lembrar o caso de uma jovem que estava namorando. E para ela não era fácil namorar. Coisa mais difícil para ela era conseguir um namorado. Eu não sei se aqui eu tenho moças que têm dificuldade para conseguir um namorado. Mas para ela, para aquela irmã jovem, era a coisa mais difícil. Até que ela conseguiu um namorado, um bom cristão, um bom crente, porque ela também era uma autêntica cristã. Mas ela pediu um aconselhamento. Porque já estava em brigas com o namorado. E ela o amava. E ele a amava. Mas estavam intrigados a ponto de desmanchar o namoro. Porque ela toda hora encontrava um motivo de discussão. E ela pediu ajuda porque reconheceu, ele é bom, ele me respeita, ele tem boas intenções, é crente. Nosso namoro é sadio. Mas eu estou acabando com o meu namoro. E ela disse, não é a primeira vez que isso acontece. Por isso que eu já perdi outros namorados que poderiam ter terminado em bom casamento. E ela recebendo aconselhamento, sendo ajudada, Por que é que ela tinha facilidade de discutir, de criar problemas? Ela lembrou-se de uma coisa. Sou filha de um lar, onde há duas filhas, tem uma irmã minha, consanguínea. Sempre ela teve a primazia no lar. Sempre ela foi mais apoiada, mais aplaudida. E ela está na minha mente 24 horas. Ela disse, tudo o que eu faço é pensando nela. Se eu compro uma roupa, é para me revidar dela. É pensando se ela vai me criticar ou se vai gostar. Tudo o que eu penso, tudo o que eu falo. Ela está presente 24 horas na minha mente e ela não sabe disso. Para mim, ela me domina. Ela é maior. Ela me humilha. Ela me pisa. Ela me desdenha. Ela se opõe a mim. E aquela jovem chorando diz, e ela não faz nada disso. Mas ela está presente dentro de mim 24 horas. Até que o conselheiro começou a orar com ela. E ela começou a chorar e disse, ó Senhor, hoje eu perdoo a minha irmã. Eu não sabia que ela estava 24 horas na minha mente. E que eu vivia me opondo a ela em tudo, Deus. E agora estou despejando isto no meu namorado. Chorou. Libertou-se. Seus olhos se abriram. Começou um relacionamento tão amigável com a irmã, consanguínea. Ela descobriu o quanto a irmã dela era amável, fiel, querida. E uma coisa que foi surpresa para ela, como a irmã dela a admirava. Ela sustentou o namoro com aquele bom cristão. Casou-se, gerou um casal de filhos e vive feliz. Satanás perdeu a batalha. Hoje nós vamos bater a porta na cara de Satanás. Todos que precisam, pastor, só eu sei como é que eu me vejo. Todos que querem uma cura, todos que querem ser ajudados, todos que querem vencer uma situação iniciante ou crônica na sua vida. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Saia do seu lugar e venha até o altar aqui hoje, porque hoje é uma noite restauradora. Aleluia. Domingo continua. Domingo é que nós vamos saber como é que a gente vence isso. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Irmão Juscelino, é fácil cantar aquilo. Tentaram matar os meus sonhos. Aleluia. Queremos orar por eles? Queremos orar por eles? Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer-lhes, pastores, que isto aqui não é psicologia aplicada. Isso aqui é Bíblia. Quero dizer-lhes que a pessoa aceita Jesus, seus pecados são perdoados. Vão para o céu, mas muitos deles estão com essa ferida aberta e Satanás tentando meter o dedo lá a vida inteira para tirar a paz e a certeza da vida eterna. E é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje, demônio sem vergonha, o tiro vai sair pela culatra. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda está acontecendo aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Todas as missionárias ajudando em pôr as mãos aqui com compaixão. Todos os pastores, vamos descer, meus companheiros. Todos, todos. Fique aqui para nós depois cantarmos. Enquanto estão descendo, pela internet aí agora mais de 40 mil pessoas. São Paulo, de Goiânia, Rio de Janeiro. O André, lá de São Paulo, está dizendo, ore por mim, pois eu quero um novo coração. pastor Valdir, Valdeir Barros está dizendo, pastor. É uma honra lhe assistir pela internet, aqui em Goiânia. Hoje o tiro sai pela culata. Estenda as mãos pra cá, irmão. Pastor Pablo, chega aqui, pastor Pablo. Vem orar. Receba a cura! Receba a cura nesta coluna hoje! Recebe a cura! Recebe a cura! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não pare de orar! Não pare de orar! Não pare de orar! Andem, andem aqui, obreiro! Andem aqui, missionária! Use teu cuidado. Usa o óleo, usa o óleo. Oi. Nesta grande capital, com mais de 1 milhão de vidas, Eu, teu servo, eu uso de autoridade os demônios que se instalaram nos lares goianos. Sai, caiu a espada de você. A tua palavra diz: Senhor, eu queimo os carros, eu quebro as armas. Que paz, está bem que eu sou Deus. Quebra, para, sai este homem, sai esta mulher, liberta esta mente, liberta este coração, liberta esta alma, liberta estas emoções, liberta agora, lerê, rolava, cagarama, surimihai, liberta agora. Jesus está batizando crianças aqui com o Espírito Santo, meu Deus. Aleluia. Jesus está batizando aqui. Irmãos queridos, vamos fazer a última oração. Você vai estender as mãos para onde Deus te dirigir. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Se você está aqui com essa cara de incrédulo, de indisposto, de frio, toma uma decisão aqui hoje, rapaz. Se você está aqui para ser um empecilho, eu te expulso daqui em nome de Jesus. Vai embora daqui. Cai fora daqui em nome de Jesus. Levante a mão para clamar a Deus agora. Pode soltar. Levante a mão em direção ao mundo inteiro. Vou profetizar a tua São milhões de vidas agora dependendo da bênção de Deus. Mais playback. Feche os olhos e olhe agora. Ore. Repreender o vento. Ore. Deus vai mudar o curso dessa sua história. Eu vou te declarar um cara. Ore, missionária Mônica. Com autoridade vou profetizar. E hoje esta porta vai abrir. Na unção divina você vai passar. Mais playback. Neste culto recebendo a glória do você Senhor. Você já foi provado e aprovado. É hora de mudar esta situação. Estou te declarando abençoado. Estou repreendendo toda maldição. Estou determinando teu milagre. A vitória tua eu já decretei. Começa agora mesmo para a sua fé. Exercer o seu direito de filho. Ei, filho do rei! Filho do rei! A tua terra prometida, mana, leite e mel. Você é multimilionário, herdeiro do céu. A tua história de conquista não acaba aqui. Ei! Filho do rei, o céu inteiro está olhando para ele. Campeão! Está acreditando na tua vitória. Eu também acredito que você vai conseguir. Você consegue. Acredite no que eu digo. Você é campeão, está consigo. Toma posse da maçona. Você consegue. Você é. Quantos campeões nós temos aqui em Goiânia? Levanta a mão. Receba em nome de Jesus. Ela vai cantar na lama. Já foi provado e aprovado. É hora de mudar esta situação. Estou te declarando abençoado. Estou repreendendo toda maldição. Estou determinando o meu milagre. A vitória é tua. Levanta tua mão, Senhor. Começa agora mesmo para a sua fé. Exercer o seu direito de filho do rei. Filho do rei. Filho do rei. A tua terra onde eu vou te leite mel. Você é o do céu. A tua história de conquista não acaba aqui. Acabar, orar, o rei. está olhando para você. Recebam agora! Recebam agora! Abraça o seu irmão! O que está do seu lado, abraça ele, abraça! Acredite no que eu digo, você consegue, porque Deus profetiza para ele! Há um controle, uma posse do que é teu, você consegue. Receba agora, você é a cura do Senhor, receba. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Acaba aqui. Meu Deus, filho do rei, o céu inteiro está olhando para você agora. Meu Deus, acreditando na tua vitória, eu também. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Você consegue. Acredite, meu Deus. Digo, aleluia! Você consegue. Olha aí, olha aí! Oh, olha lá, olha lá, olha lá! Controle, meu Deus! Toma posse do que é teu. Todos, todos! Jesus está arrebatando crianças consegue, aqui, ó! Todos, todos, todos! Não é rotina, não! Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã! E diga: você não é inseto! Você não é gafanhoto! Você tem valor! Você tem uma vida preciosa!